China, 100 neurônios, 100 caô. A festa vai começar, porque o papai chegou. O papai chegou. Chegou. O papai chegou. Qual é? O papai chegou. O papai chegou. Humildemente, humildemente, é desse jeito que eu gosto. Consciência, funk consciente, é isso aí. Com uma radicão vem o vacilão de bobeira no movimento. Sei que tá mancando, a massa tá sacando. Tamo ligado no procedimento, simpático ou bruto. Não é do justo, dos irmãos se desfaz. Errado vira certo e acha esperto. Fortalece quem tem mais. O tempo é um remédio pra ceder. Se mostra no dia a dia. A carroçada simpatia já tá virando epidemia. Eu falei uma vez, tô bolado. Novamente vou falar. Pra cura safado é bom tá ligado, vacina. E por isso que eu digo cuidado comigo. Meu bom de bolado é um perigo. Comédia fudido, garoto metido. Gado gera de bandido. Porque ele vive na sombra do patrão. Agrada vagabundo é sua profissão. E confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia. Diz quem é o simpático. Para de formar caô. O simpático. Para de formar caô. O simpático. Para de formar caô. O simpático. Para de formar caô. Para de formar caô.